é sem caô. Direto da favela, nós pregamos a paz e o amor. Demorou, nosso bonde já formou. Fiel e pro rap rua, mostrando seu valor. Cacho com visão, neguinho, é sem caô. Direto da favela, nós pregamos a paz e o amor. Demorou, nosso bonde já formou. Fiel e pro rap rua, mostrando seu valor. São vários anos na pista, parceirão. Tomando dura de polícia, insistindo na missão. Rap é compromisso, já disse sabotagem. Isso não é viagem, respeita a verdade. Desde os primórdios buscando autonomia, estudando dia a dia, sentindo a batida. Hip hop Santa Marta expressa alegria, união da família, conexão periferia. Sigo na trilha atropelando os preconceitos. Vejo os receios e nada de conceitos. Se é carioca, nordestino ou paulista, não pode é ter briga porque somos família. Hip hop é união, descansa o seu canhão, porque o nosso bonde é da paz. Se ligou, irmão, você fecha comigo, meu papo é sempre reto. Fiel e pro rap rua, sempre pelo certo. Fecho com visão, neguinho, é sem caô. Direto da favela, nós pregamos a paz e o amor. Demorou, nosso bonde já formou. Fiel e pro rap rua, mostrando seu valor. Fecho com visão, neguinho, é sem caô. Direto da favela, nós pregamos a paz e o amor. Demorou, nosso bonde já formou. Fiel e pro rap rua, mostrando seu valor. Visão da favela, tô fechado com meu bonde. Vivendo sobre as regras do outro lado da ponte. Ao contrário que a mídia diz, eu vivo aqui e sei que respeito recíproco pra gente aqui é lei. Soldado na luta pela paz na favela. Na nova era de Cabral, que não vem de caravela. Suas injustiças exigem medidas drásticas. As nossas rimas furam até sua blindagem máxima. Portador do veneno que deixa o sistema atento. Prepare o colete que a minha boca tá em movimento. Junto com Rosendo, sobrevivendo no talento. Tamo junto e misturado pra qualquer acontecimento. Junto com Fiel até a morte presente. Defendendo a favela com unhas e dentes. Levanto a bandeira vermelha, a foice e o martelo. Sequestraremos o feitor e roubaremos seu flagelo. Fecho com visão, neguinho, é sem caô. Direto da favela, nós pregamos a paz e o amor. Demorou, nosso bonde já formou. Fiel e pro rap rua, mostrando seu valor. Fecho com visão, neguinho, é sem caô. Direto da favela, nós pregamos a paz e o amor. Demorou, nosso bonde já formou. Fiel e pro rap rua, mostrando seu valor. Da minha janela tem a visão da favela. Cada bico e viela, quem sabe o valor que zela. Aos amigos bem quisera, saúde, paz e farpela. Chega de sangue, de guerra, sofrimento, misérias. Por isso fecho firmão, com fiel junto ao visão. Hip hop Santa Marta, domingo lá no cantão. Trazendo informação, fazendo improvisação. RZ som MC da nova geração. Represento o Pro Rap Rua com o Wesley e o Marcelo. Mandando o papo reto, tamo junto pelo certo. Rap de compromisso, sem argumento singelo. Lutando por melhoria e pra favela ter progresso. Em 2005 eu fui morar no Santa Marta. Antes era na ladeira, um ano depois na praça. Fui subindo mais um pouco, passando pelo cruzeiro. Sobrevivo no talento, hoje com os verdadeiros. Fecho com visão, neguinho, é sem caô. Direto da favela, nós pregamos a paz e o amor. Demorou, nosso bonde já formou. Fiel e pro rap rua, mostrando seu valor. Fecho com visão, neguinho, é sem caô. Direto da favela, nós pregamos a paz e o amor. Demorou, nosso bonde já formou. Fiel e pro rap rua, mostrando seu valor. Essa parada, rap é fiel e pro rap rua. Então, fechou. Nós. O bonde tá formado, meu parceiro. Fecha no visão, fecha com visão, neguinho. Fecho com visão, neguinho, é sem caô. Direto da favela, nós pregamos a paz e o amor. Demorou, nosso bonde já formou. Fiel e pro rap rua, mostrando seu valor. Fecho com visão, neguinho, é sem caô. Direto da favela, nós pregamos a paz e o amor. Demorou, nosso bonde já formou. Fiel e pro rap rua, mostrando seu valor.